como tantos jovens urbanos. Eu nos bailes não ia dançar, e vocês, sabe, eu me cansava de ver manequins. Belas moças não eram pra mim, eram coisas de filme de amor. Pra não se tocar.